começo pra pensar como seria bom se fôssemos livres de verdade. Me dê motivos pra sonhar, sonhar. Ou deixe-me só pra pensar como seria bom se fôssemos livres de verdade. Mas qualquer dúvida, qualquer dúvida, mas qualquer dúvida, mantenha a dúvida, você vai ouvir. Foi soltos! Me dê motivos pra eu sonhar, ou deixe-me só pra pensar como seria bom se fôssemos livres de verdade. Me dê motivos pra sonhar, sonhar, ou deixe-me só pra pensar como seria bom se fôssemos livres de verdade. Mas qualquer dúvida, você vai ouvir falar de nós. Qualquer dúvida, espera até ouvir falar de nós. Mas qualquer dúvida, você vai ouvir falar de nós. Mas quem é dúvida, espera.